E Benedito e as graxinhas? É minha mesmo. Eu gosto de fazer as graxinhas, né, meu? Então... E é pra cutucar vocês que só querem, como é que diz, aparência, não informação. Boneco de posto. Ixi, eu fico nem boneco de posto, que é pra cutucar mesmo quem só gosta de demais. Mas não gosta da informação, né, meu? Mas hoje eu vou botar tudo na conta do Emanuel, tá bom? Eu também. Te decide com ele, vai lá falar com o Emanuel. Lava as minhas mãos. Porque se, pelo que tu sabe, você corrompe em si mesmo o que você diz no tri pelo coração, você não é inteligente, você é burro. Porque a burrice é que causa dor, meu filho. Todo entendimento que causa disputa, dor e rompante, é burrice. Contrariedade, né? É burrice, meu filho. Porque quando você tem afeto, ouve bem, afeto, você tem você. Você é detentor e possuidor de tudo que você possa nutrir, até defeitos, mas você se possui de tal forma que a culpa e o medo não têm espaço dentro de você. Parece que as pessoas estão tão carentes que elas estão se revestindo não da espiritualidade. Elas estão se anulando pela espiritualidade que chega. Eu não quero saber de quem você é. Eu quero saber quem você é. Mas não precisa nem perguntar, meu. A consciência de todos que estão me ouvindo lá no fundinho, lá na beiradinha aquela que não é muito visitada, ela sabe. Aquela que não é muito visitada? Mas é verdade, meu, minha, fazer o quê? Em conhecimento em top, viu? As vias da sensibilidade. Conhecimento não passado com afeto em top as vias da sensibilidade. Deixando vocês que me ouvem com amor conveniente e com amar possessivo. Isso. É simples, meu filho. E o problema não é o ego. O problema é ser escravo do ego. O problema não é o ego. É ser escravo do ego. Porque quanto mais você se preenche de porcaria, mais você se esvazia de si mesmo. Que a queda que lhe leva à aprimoração do espírito é cair em si mesmo, meu filho. É cair em consciência sã em si próprio. Porque eu sou culto, mas nem todo culto é educado. Agora, todo ser educado, mesmo que não tenha estudo, é extremamente culto entre o convívio de paz, harmônico e de respeito e amor à sua semelhança. Tá mais claro, meu filho? Olha, meu filho, nós estávamos ansiando. Você sabe, me conhece, né, meu filho? Por nós ter essa conversa tete a tete. É. Porque alguns vão se tocar. A maioria não. Graças a Deus, estamos aqui com o Espírito Incorporado. Qual é o nome do senhor? Qual deles, meu? Tem vários, mas aqui eu estou com o Benedito de Aruanda. Tomando meu cafezinho, né, meu neto? Pois é. Agora minha netinha trouxe um café. Agora sim, meu filho. Agora estou turbinado, não é isso? Eu gosto de falar essas coisas, eu gosto de falar, é o meu jeito, meu. Sim. De todos os diálogos que eu já fiz, eu nunca fiz graça para ninguém, viu, é, mano? Isso aí, vou... Eu já venho neste filho aqui no Choetos, já está com 43 anos, eu já venho desde os 4 anos nele de idade. Então não vai, para que eu vou me moldar, meu? Mas continua, seu cabeça, que eu estou gostando da coisa. A maior surpresa da morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou nos precipitamos no abismo infernal. A maior surpresa depois da morte é a porcaria que nós fazemos da nossa própria vida, meu filho. Ou o céu que nós construímos de vida. É isso que Emanuel está tentando dizer, viu? Só que comigo, de vez em quando, até ele faz uma pirulinha, né, meu neto? Eu já entendi. Porque quando fala purgatório, não é onde você está, é quem você é. Eu vou dar um exemplo. Tem muitos espíritos, Jesus de vocês aí, trabalham no umbral, nos piores umbrais, de redutos. Mas dentro deles é um lajes de paz. Então não é o estar num lugar que vai fazer quem você é. Não é o status do lugar que molda a tua essência. Isso quando você, por coerência, por amor, por inteligência, se tem seguro de si mesmo. É interessante, meu, porque aqui neste planeta azul maravilhoso, vocês usam ainda a passagem com o nome de morte. Mas se nós somos espíritos e somos eternos, obviamente, se alguém estuda a filosofia espírita e a ciência do espírito, vai entender que o Emmanuel está dizendo, depois que você sair dessa carne mais tensa, e você te receber em espírito, numa densidade diferente, com um sensório mais amplo, aí você vai ver o que você está fazendo de sua vida. É isso. Nada mais, nem menos. Porque essa historinha de dizer, ah, mas eu fui para um brau. Você é um brau. Você só foi aonde você se assemelha. Ah, eu fui para o céu. Então, você é o céu. Não tem prêmios. Deus não joga dados, nem muito menos sabe o que é bingo. Por mais que vocês criaram o que é bingo, né, meu neto? Ó, continua. Tu gosta da figurinha, né, meu filho? Mas tá bom, você tá lendo o textinho como tem que ser, né, meu? Sim, senhor. Continue, seu cabeçudo, que eu vou tomar meu cafezinho para me reforçar. A terra é a oficina sagrada. Fecha aspas. Como realizar com sabedoria o que nos cabe fazer na terra, sem lembrar nossos compromissos de alma e acometimentos pretéritos? Quando você dá muito mais valor ao que sente do que se faz perceber, te mantendo no estar, que é o que eu já falei anteriormente. Mas eu vou tentar falar do outro jeito mais simples, tá bom, meu? Tentar, que eu chamei de ignorantismo. Vamos lá, meu. Como Benedito, eu posso andar na linha, no script, não é isso? Se eu me esqueci quem eu fui, o que eu fiz. Então lembra quem você é. Quem é que você é agora? Quando se fala isso para alguém, a pessoa se vive só e o problema não é o ego. O problema é ser escravo do ego. O problema não é o ego, é ser escravo do ego. Escravo da matéria. A matéria é feita para ser utilizável, não para utilizar. Quando você é utilizável pelo ego, você vai pensar com dor mesmo. Não, para aí. Preto velho está doido, né, irmão? Está confundindo a minha cabeça. Como eu vou saber quem eu sou? Aí é simples. Você dá com uma marreta de 6 quilos do teu dedo minguinho, toda hora, então você se quer bem, correto? Então, se queira bem. Você gosta de sentir amor que te deixa em paz, numa sensação de frescor, como se você tivesse um ágil por dentro? Ou você quer odiar até a sua sombra e viver com depressão, reprimento e coisas assim? O que você quer? Amor, não é isso? Então, tá, se trate bem, se ama. Eu poderia ficar horas falando, meu filho. Então, quando eu digo quem você é, conhecer você, é se conheça no melhor que você possa se fazer no agora. Sentindo. E depois, obviamente, quase instantaneamente, raciocinando também. Quando você faz isso, você é um homem seguro. Porque o seu sentimento lhe assegura. Você é um homem disciplinado. Porque o seu corretor de bens, ouve, meu filho, agora, que é os teus pensamentos, lhe disciplina tal. E lhe amodesta na segurança dos teus sentimentos a expressão da razão do envolvimento de não só ser bem, mas se fazer melhor também. É isso, meu. É difícil entender, né? Quando só se pensa. Mas quando se consente, nós vamos começando a compreender aonde é o nosso caminho. O nosso caminho de paz se começa no alheio. O nosso caminho de paz se começa no alheio. Porque aquele que só quer sua paz para si mesmo não é egoísta. É solitário. E aquele que só nutre paz por si próprio vive na solidão. Agora, aquele que entende Xintim e compreende intelectualizando, que se fazer bem, se ter em paz, ser bom, necessita da permuta do convívio com os outros, pelo exemplo que se faz em vida do que é, ele não requer do outro além daquilo que ele por ele mesmo já não se nutra, meu filho, a não ser amar próprio. É difícil entender isso? Por quebrar essa regrinha simples que Emmanuel deu e até agora eu estou me alongando pela minha ignorância, que vocês sofrem. Fazer o quê, né, meu filho? Gostou, cabeça, outro? Claro que sim. Pode falar, meu filho, que eu gosto de ouvir tua voz. A tua voz é muito famosa. É filho lindo. Eu gosto de falar isso porque as risadas. Tem uma filha que fala pra você, chefe, eu gosto quando você dá as risadas com o meu filho. Ela, que eu tô falando, sim, ela vai ouvir essa pessoa. Nunca falou com esse médico. Não. Mas eu já estive na casa dela. Oh. Não ia deixar essa oportunidade. Louvado seja. Louvado seja, meu filho. Não basta a criatura apegar-se à existência humana, mas precisa saber aproveitá-la dignamente. Pai Benedito, quais são os valores de dignidade reconhecidos pela espiritualidade? Segundo, o que representaria apegar-se à existência humana? É digno respeito. É digno educação. Mais digno ainda é a partilha disso. O que hoje chamam de caridade, meu filho. Permútua, cumplicidade ou indulgência, que já dá um nome bonitinho. Você entendeu, meu filho? Porque é interessante, quando você se preenche de coisas boas, você quer logo se esvaziar das mesmas. Quando você se preenche de coisas ruins, você quer possuir o bem do outro. Ou quando não, invejar as beneficências alheias. Porque quanto mais você se preenche de porcaria, mais você se esvazia de si mesmo. Quando você mais se preenche de coisas boas, mais você não inveja, mais você se maravilha da diferença do próximo, sem fazer diferenciação do mesmo. Quando mais você se preenche de coisas boas por si próprio, você tem a propriedade de dizer, nossa, que pessoa que não chega em que eu chego, mas não é que o sorriso dela é lindo? Vale a pena contemplar aquele que não chega em que eu chego, porque eu vejo quanto amar é uma árvore da vida que se expande as suas raízes na existência, que é para todos. Que é para todos. Que é para todos, mano. Agora, quando eu me encho de pretensão, petulância, arrogância, eu vou dizer, olha ali, o ignorante está sofrendo porque não faz o que eu faço. Olha ali, o estúpido gritando lá, batendo palma com aquele livro chagado na mão, fala mal de mim, mas dá dinheiro para os outros engravatados. O que nos apega na terra é o julgamento, é o preconceito e é a prejunção. Tá explicado, cabeçudo? Eu dei de leve, viu, meu neto? Mas se quiser, o nego bate no outro lado também, viu? Acho no ombro, não na faixa de ninguém. Mas tá na hora, né, meu filho? Como é que o senhor consegue, com 121 anos, dar a volta, dar a volta, dar a volta, e no final lembrar a pergunta que foi feita? Eu não tenho 121 anos. Eu não consigo, não. Em espírito. Sim. Em espírito, se eu calcular, eu sou eterno. 10 milhões de anos, o Padre Benedito tem. Não. Nós somos pó de estrela, meu. Nós somos eternos. Nós somos contínuos. Mas eu vou tentar explicar humanamente, porque tem certas tecnologias que nós usamos que é meio complicado, né, meu neto? Você me permite, amigo? Sim, pois não. Vou falar da tecnologia do espírito. Posso? Pois não. Quando se evolui para dentro, estou falando de evoluir como um anjinho de asa, quando se evolui para dentro, os chakras vão se unindo. E eles não sobem para a cabeça, eles se aglutinam no coração. Quando isso acontece, simbolicamente, viu, seus cabeçudos? Simbolicamente, tudo o que eu sinto é plena sapiência divina. Ouve a palavra, sapiência, já não é mais sabedoria. Tudo o que eu penso já não é inteligência, é sabedoria. E tudo que eu tenho instinto já não é instinto, é inteligência. Vamos parar por aí. Tá bom assim, cabeçudo? Sim. Então, o que eu já senti em outras vidas, eu colho dos registros arcagiásticos pedacinhos de mim. Alguns chamam isso de psicometria quântica, transmetação, telemetação, são uns nomes bonitinhos, floridos, né, meu filho? Mas eu só chamo disso de suspiro de Deus que está aí dentro de nós. Simples assim. Por isso que eu digo, nós evoluímos pelo que sentimos, não é pelo que pensamos. Porque se fosse pelo que pensamos, não precisava do esquecimento. Por ser pelo que sentimos, nós esquecemos. Mas quem um dia desencarnou amando, pode até na outra vida, futura, vir e ter alguma dor, algum ódio. Mas se amou numa vida anterior, ele já tem a cura. Basta ele revijar-se, que ele já se faz curar. Aí vem o grande avatar e diz, não erre mais. Jesus não fala isso? Aonde que Jesus curou alguém se todas as curas ele disse, você já se faz curado? Era isso que ele estava falando. Era este registro. Que quando eu simbolicamente digo coração, são corpos que vocês falam superiores, né, meu? Mas isso aí é para outros médios, outras entidades, e nós respeitamos. Aí vem a cartilha que eu falo, né, meu neto? Cada um faz, como se diz, se degusta na proposta do diálogo com o Espírito, dando o que pode. E o que posso é isso, graças a Deus. Fica à vontade, seu cabeço. Em nosso campo doutrinário, precisamos, em verdade, do espiritismo e do espiritualismo, mas muito mais de espiritualidade. Meu filho, se uma casa espírita não tiver nos seus pertencentes a espiritualidade superior, por eles mesmos, ela é vazia. Se uma casa de Umbanda, mesmo tendo espíritos desencarnados, vamos deixar claro isso, tanto na casa espírita, pelos seus dirigentes, pela corrente de encarnados, não tiver um senso de espiritualidade, com uma ética evoluída, no bem fazer, no ensejo que lá se faz, nos deveres que lá se prega, na disciplina que lá se permutua, ela é vagia. Foi isso que ele tentou dizer. Em outras palavras, de novo ele está fazendo uma firula, para não dizer que não adianta ficar botando plumas de paetê e vivendo a conveniência, como é que é conveniente. Não adianta te vestir de algum se você é o primeiro a tirar a esperança de um do outro, que não é da sua religião. Ou até dentro da sua religião. Não adianta ler o Evangelho segundo o Espiritismo se o primeiro que pisar no seu pé dentro do ônibus é dar o cotovelo no olho. O que está acontecendo, meu filho, o que ele tenta dizer aí, tu sabe que eu sou um pouco elástico. É isso? Eu gosto de me esticar, né, meu neto? Sim. É isso, que é o que nós estamos vendo hoje. Você pergunta para alguém, você é médio? A pessoa nem diz o nome, já diz, ah, eu sou do Exu fulano de tal, não. Só um pouquinho aí. Qual o seu nome? Só um pouquinho aí. Só um pouquinho aí. Qual o seu nome? Parece que as pessoas estão tão carentes que elas estão se revestindo não da espiritualidade. Elas estão se anulando pela espiritualidade que chega. Eu não quero saber de quem você é. Eu quero saber quem você é. Mas não precisa nem perguntar, meu. A consciência de todos que estão me ouvindo lá no fundinho, lá na beiradinha, aquela que não é muito visitada, ela sabe. Aquela que não é muito visitada? Mas é verdade, meu neto, fazer o quê? Ela sabe, porque para nós isso, meu filho, é um pauzinho com um negócio para pegar. É uma bengala, e realmente é uma bengala. Esse arquétipo que o nego tá fazendo, cá, é uma bengala. Só para explicar, eu faço esses sons porque eu contraio os chakras inferiores para a incorporação, como se diz, deixar mais inconsciente o médico. Sim. É bom explicar, né, meu? Porque não é cacuete. É. Eu contraio a musculatura abdominal do médico e assim eu diminuo as secreções das suprarrenais, tá, meu? E aciono muito mais a glândula pituitária. Trabalho bem emocional, ele vai, como se diz assim, anestesiando mais. Simplificando, tá bom? Então, meu, acontece essas coisas. Acontece muito isso. Os arquétipos das casas de Umbanda, que eu não estou criticando, já são, como é que é, perturbados. Nem vou dizer adulterados. Como assim perturbado, Benedito Jaquete? Você está dizendo que o orixá é perturbado? Não, agora que vocês perturbem tudo. Eu não estou aqui para pausa, viu, meu filho? Porque, olha, ainda hoje, acredito que Pombagira e Exu, em alguns lugares, é mundano. Mas a religião também, Umbanda, é muito jovem. Nós entende tudo isso, mas nós estamos cobrando. Nós só estamos dizendo o que Emanuel está falando aí, meu filho. Ou o que os espíritos estão falando aí. Porque não adianta você se encher de roupa, se encher de guia, ter a casa cheia de consulta, fazer consulta enquanto você é um doente que trabalha com médico, seja o nome espiritual que for, os guias que for, ajuda, até ajuda a curar as pessoas, mas por desamor e desatento íntimo, você é o mais necessitado que há, meu filho. Você só é alguém quando está lá o nome na frente. Por exemplo, seu Edson é de Oxaguian. Em vez de botar Edson Roger, né? Não, bota Oxaguian e Edson Roger. É. O que Oxaguian tem a ver com isso, meu neto? Estou dando um exemplo, não é crítica. Não. E assim vai. Ah, quem que você é? Ah, eu sou Bezerra de Menezes. Não, pensei que Bezerra de Menezes já estava morto. Não é assim, meu? Ah, sim. Então há uma idolatria, uma fantasia na cabeça das pessoas que chega a ridicularizar. E isso não é só nos meios espiritualistas, em todas as religiões. A Nossa Senhora, Mãe de Jesus, vai me ajudar, mas para ela me ajudar, ela vai ter que desfazer daqueles outros. Tem gente que pede isso, meu. Mas se Nossa Senhora é santa, para que ela vai dizer para os outros? Dei um exemplo para não dizer que eu estou pegando no pé dos espíritos. Não é isso, meu neto. Mas nós viemos para falar com franqueza. E mais uma vez, para ficar nesse... Como é o segundo vídeo, é isso? Isso. Eu estou falando com quem? Crianças? Olha aí. Eu não estou falando com ninguém doente, retardado, né, meu filho? Com retardado nós temos que falar de uma forma toda melindrosa e cuidadosa. É. Mas eu não estou aqui para ganhar aplausos. Foi como eu falei no primeiro. Quem quer pegar, pega. Quem não quer pegar, gaste seus dedos na crítica. Pelo menos faz alguma coisa, né, meu? Fica à vontade, cabeçudo. Se fez pensar, já valeu, né, vô? Valeu, se se movimentou, tá bom. Tirou a bundinha da cadeira, já tá ótimo. Dois. Prefácio, os mensageiros. Tava esperando esse. Viu? Que esse é pra todos os médios, viu, meu? Vai lá. Tô sabendo. É nada combinado, né, meu? Nada. Mas os mensageiros eu tô sabendo. Vamos continuar, seu cabeço. Tu tá gotando a firula. Eu tô vendo teu sembrante, tu gosta da coisa. Pedro Leopoldo, 26 de fevereiro de 1944. Emmanuel. O homem desencarnado, pela simples circunstância da morte física, não penetrou os domínios angélicos, permanecendo diante da própria consciência, lutando por iluminar o raciocínio e preparando-se para a continuidade do aperfeiçoamento noutro campo vibratório. O que faculta, Pai Benedito, a entrada nos domínios angélicos? Como iluminar o raciocínio? E por que a gente não penetra logo? Simples, meu. Lindo. Quando eu digo simples, eu não estou ofendendo os espíritas, tá bom, meu? Muita gente vai falando umas coisas simples, parece pretensão, mas não é, mas é simples ao mesmo tempo. Perante a evolução da Terra, o mais próximo para o ser humano começar a sentir e se perceber não é nem o amor e o amar, meu. Por mais que eu falei tudo o que eu falei, é o afeto. No sentido mais puro da palavra, afeto. Porque quando você tem afeto, ouve bem, afeto, você tem você. Você é detentor e possuidor de tudo que você possa nutrir, até defeitos, mas você se possui de tal forma que a culpa e o medo não têm espaço dentro de você. Agora, perante a forma que vocês executam a alma própria, perante o jeito que vocês partilham o amor, a culpa e a doutrina e o medo lhe possuem. Ponto, meu filho. É simples assim. Você perguntou, eu respondi, isso é o café, viu, meu irmão? Está começando a dar o efeito. Estudiosos devotados... Só um momento, meu. Pois perdão. Não estou dizendo com isso que não deva amar. Ah. Repito, eu estou falando para quem quer estudar. Para quem não quer, vai fazer o quê? Vai pegar o gibi da Mônica, né, meu filho? É. Fazer o quê? Não é isso? Fica à vontade, seu cabeça. Estudiosos devotados à construção espiritual de si mesmos. O saber... cria referência que faz o homem acreditar-se capaz de julgar, disse um espírito no diálogo. Como podemos precaver-nos como espírito para não cair na armadilha da mente quando muito estudo nos incita ao orgulho e à vaidade? Com todo o respeito, até o corpo do médico é assim agora. Não. Não é que eu não concorde. Sim. Eu só acredito, eu, que quem se estuda, estuda. Ah. Agora, nem todo mundo que estuda, se estuda. Aí. Porque se você, como eu falei no começo, lê qualquer obra doutrinária, com petulância, pretensão, presunção, e qualquer pretexto que tiver para saber e entender, vai lhe entupir de conhecimento. E conhecimento entope, viu? As vias da sensibilidade. Conhecimento não passado com afeto entope as vias da sensibilidade, deixando vocês que me ouvem com amor conveniente e com amar possessivo. Isso. É simples, meu filho. Perigo. Então o problema não é conhecer, o problema é o que te leva a querer entender ainda o que não sabe. Por isso tem um Joaquim aí, que eu respeito muito, que diz, cuidado em querer saber tudo. Não é que ele está pregando para as pessoas não compreender as coisas. É o apego, né? É o apego, porque quando você se apega ao que sabe, você é um petulante egoísta, pelo que não faz. Porque você só sabe, mas não faz. Você só sabe, mas não exercita o seu conhecimento. Porque quando você compreende, perdão, entende algo, meu filho, e você passa para fora, você já deixa de entender e passa a compreender. Então, entender não é complexo. Por não ser complexo, ele lhe afirma a liberdade de ficar sentado na cadeira, sem fazer nada e viciado, só entender. Pelo compreender, exigir a complexidade, não só das ideias e do pensamento, mas exigir a complexidade do que te nutre em sentido da vida, sentindo-se para dar sentimento à mesma, você necessita vomitar para fora o que sabe, sendo o que você é. Esta segunda é o mais raro que vocês fazem aqui. De mil, um e olhe lá, meu filho. O resto, eu sei, eu possuo, eu faço, sou melhor e vocês todos são meus seguidores posséritos, escravos da minha sabedoria. Não é assim, meu neto? É assim, senhor. Isso, qual o nome que se dá, meu filho? Livro empoeirado no recinto. Biblioteca ambulante. Computador tem sentimento, meu neto? Não, senhor. Que nós mais estamos vendo aí são pessoas que de acima do pescoço tem um notebook, viu? Sim. Eu estou falando claro porque, meu filho, eu sou um preto velho, mas não sou burro. Eu entendo o nome dessas coisas. Sim. 2018, viu, meu neto? Aí. Ah, mas eu fiz o curso fulano de tal. Ah, mas eu fiz. Mas eu fiz. Então tá, o que, que você é? Você é o diploma na parede? Você é o que faz o que pertence? Ou o que você exemplifica pelo que você é, é o que lhe faz ser? Porque o que você sabe, sem ter um efeito em ser em paz, é o que lhe causa ansiedade, é o que lhe causa carência, é o que lhe dá deprimento. E o que é deprimento, Benedito? É não ter objetividade inteligente, educada, prestimosa pela sensibilidade de coordenar a própria vida, sentindo e pensando, meus filhos. Vocês parecem boneco de posto, mas não é, meu neto. Fica se chacudindo para cutuquilado, querendo saber tudo. Aí vem um ventinho que exige de você não só o entendimento, mas o consentir o que sabe e sentir para dar sentimento de envolvimento, compreendendo o que já se faz ou o que poderia se fazer. Vocês se perdem na suposta sabedoria e vomitam no que nos outros, a não ser a corrupção da agonia, da vaidade, do egoísmo e do orgulho. Para onde é que vai, meu filho? A inteligência? Olha, meu filho. Continua que o café está fazendo efeito. Emanuel pegou leve agora, né, meu filho? Foi. Eu tô achando também. De vez em quando a carroça para, ela anda. Vamos lá, meu filho. O problema... E outra coisa. Foi. Eu sou assim mesmo, até com 10 distâncias. Eu li coto, né, meu filho? E outra coisa. Eu só achei coisa de velho, viu? Achei coisa de velho. Eu estou falando para todas as filorreligiões. Não é para Umbanda. É para todas, até para os espíritas também. Que eu repito, o livro que são escritos para o Chico, os prefácios de Emanuel, vale por 2, 3 livros. É. Se vocês lessem o prefácio, e relessem, e lessem, e relessem entre linhas, vocês não iam ser espíritas. Vocês não iam ser umbandistas. Vocês iam ser espíritos da paz entre homens que se fazem de bem. Ponto, meu filho. Vai fazer o quê? Tempo, né, meu neto? Então vamos lá, então. Vamos lá, meu filho. Vamos lá que os meus burrinhos já estão começando a rugir lá, ó. Continua, cabeça. Continua. O progresso não sofre estacionamento e a alma caminha incessantemente atraída pela luz imortal. Fecha aspas, ponto. Pai Benedito, se é certo que não há retrocesso nem estagnação, podemos ter como inevitável a nossa evolução. E, portanto, razões não haveria para ligar para ela. Não é assim? Meu filho, se você é um ser pensante que pensa no umbigo, seria assim. Agora, se você é um ser pensante que também se influencia pela sensibilidade do sentimento, que também se influencia pelos mecanismos e a complexidade das emoções, você entende que evoluir é viver. E para evoluir, necessita do convívio. A vida, meu filho, é uma lagoa calma e cristalina. E vocês são as gotículas que o universo faz pingar neste lago. Você que me ouve, quando cai numa água calma, existência virgem, faz um circo. Mas lá colá cai outro, lá aqui cai outro, formando vários vórtices numa mandala que puxa existência. Então quando você é um homem de bem, disciplinado no amor, você vai dizer evoluímos. Você deixa de pensar, eu evoluo. Continua a cabeça. Eu fui agora até um pouco profundo. Eu estou achando que a minha carroça está começando a chegar mais perto, viu, mamãe? Que eu vou fazendo umas firulas, não é isso? Vai. Mas é bom para fundir um pouco, porque Emanuel, meu, nos traz o verniz da complexidade de fazer as pessoas sentir. E eu não posso aqui e não consigo. Posso repetir de novo? Pelos trâmites da mediunidade deste rapaz, trazer palavras com prudência. Não para endossar o que Emanuel falou, mas até mesmo para não falar bobagem, viu? Então eu falo o que posso. Sim. E o que posso é isso. Certo. Continua, cabeça. Mas eu convido as pessoas a ler uma linha aí. Respirar com o nariz do coração. Isso. Pegar o seu copinho de chazinho, degustar, pensar. O que ele quis dizer? Porque quando nos incomoda, é a alma dizendo, olha aí. Quando não nos incomoda, é o ego dizendo, já achei. Acabei de falar a mesma coisa que eu disse anteriormente. Tu sabe que eu gosto de falar em três níveis, né, Léo? Eu não perco essa mania até quando eu estou com tubante. Tá ouvindo, cabeçudo? Que assim seja. É isso. Então, quando nós evoluímos, repito, o problema não é o ego. O problema é o ego dominar a nossa essência. Porque a nossa essência não é ego. A nossa essência é partilha. Não é disputa. Então, se nós evoluirmos pelo ego que não partilha, mas o ego que possui, eu possuo a evolução pelo que eu entendo. Eu possuo evoluir pelo que eu nutro. Agora, quando a alma quietinha, que é o espírito, que é a essência da coisa, que é o afeto da coisa, que o afeto é o grude entre o amor e o amar, de uma forma mais correta, sem corrupção, instantaneamente o eu passa a ser nós. O você passa a ser vocês. Então nós evoluímos porque eu com todos evolui. Aí, meu filho, não existe repetição. Existe informação e conhecimento. Informação e auto-reconhecimento. Informação e conhecer. É isso que Emmanuel está tentando dizer. Gostou? Fiquei três vezes em três livros dos cabeçudos. Vê se eles... agora acho que sim. Agora, mexe o que vocês fazem, aquele... É isso? Então. Continua, seu cabeçudo. Agora olha, caiu tu tá a ficha. Pegando pejado, viu? Tu tá pegando pejado porque esse velhinho, tu não tem pena desse velhinho, né, meu? Então, vocês estão vendo como é que ele tá dos velhinhos, vocês estão vendo? Cada consciência de aprendiz... cada consciência de aprendiz deve procurar sua justa integração com a vida mais alta pelo esforço interior, pela disciplina de si mesmo, pelo auto-aperfeiçoamento. Ô Padre Benedito, como que a gente vai saber o momento em que estivermos realizado essa integração? Se é que a mesma é possível, enquanto o espírito ainda caminha na matéria. Quando vocês entenderem que esse auto-aperfeiçoamento é com o, não é com L, viu? Pronto. Já começa aí. Tu sabe como é que eu gosto de falar essas coisas em português, né? É. Média meio disléxico, faz umas palavrinhas que são meio erradas, meio tota, mas eu gosto de insistir nessas coisas. Pronto. Quando você entender que esse auto-aperfeiçoamento é com U, não é com L, vocês vão dizer que as maiores alturas da consciência é ter a bravura de se conscientizar em si. Que a queda que lhe leva à aprimoração do espírito é cair em si mesmo, meu filho. É cair em consciência sã em si próprio. Porque quando você cai nessa conscientização, não interessa muito aonde você veio, o que você é e para onde vai. Interessa que você se interage com tudo que há. Isso lhe dá uma liberdade de você ser o que é. Você. Sem precisar se maquiar como você está, nem se agremiar para se aparecer a qualquer tipo de instituição. Seja o nome que quiserem dar. Tá ouvindo, seu cabeço? Porque você já é, meu filho. Benedito, ele está dizendo então que eu não devo ser espírito, umbandista, evangélico, religioso, não. Eu estou dizendo que você se conscientiza, se ligar com teus mentores, você não precisa copiar os teus mentores. Porque você já é a cópia mais perfeita que existe para você. Porque senão, o macrocosmo providenciaria no seu ex uma cópia perfeita, eu e ele, Benedito, ou qualquer outro mentor. Para que isso? Para que essa corrupção de ideal de evolução? A evolução, ela se para e se centraliza no hálito de uma criança que pena um bambu, ou quando não, um pedacinho de uma varinha de mamona, ou quando não um caninho, faz uma bolinha de chabão. O hálito dessa criança é o envolvimento que ela tem por assim se fazer. Apenas chuta. A criança é o que há de mais material, mas o que sai dela é vida. A varinha que ela vai usar é o artifício do ego para dizer existo e pertenço, mas eu não me fixo, porque logo sai, através do hálito divino, a bolinha de chabão, que gravita e logo se espalha, e já não é mais da criança, mas não deixa de ser de sua essência, do seu hálito espiritual. Você entende, seu filósofo? Entendeu, meu? Sim, sim. Eu dei num nível, já dei dois. E o último nível, ele tenta dizer, meu filho, para as pessoas resgatarem-se no seu melhor. Hoje nós temos uma coisa, o ego, quando ele quer mandar em tudo, ele faz artifício. Você já ouve assim, faça seu melhor, faça seu melhor, faça seu melhor. Aí você já fica alucinado, né, meu filho? Eu tenho que fazer o meu melhor, eu tenho que fazer o meu melhor, eu tenho que... Não. Faça para você o melhor. Porque se fugir para você o melhor, você se abastece do que há de bom. E amortece as suas maledicências com o que você se nutre, com o que é melhor. O que você dará ao outrem se você já se pacifica porque você se ama? O que você há de compartilhar com o outrem se você, por você próprio, já se tem mais tranquilizado, confortado, amoroso, geloso, prestimoso, cuidadoso, educado, culto sobre a cultura do mistério, de se ver, se observar na alegria e na autossatisfação pelo que é. No momento que se faz ser encarnado, humano, se tendo de bem. A não ser para o outro o que vocês pregam como ordem para todo mundo. Faça o melhor. Eu lhe aconselho, humildemente, deixe a vocês mesmos o melhor. Tá bom assim? Três níveis, tá bom? Tá. Eu estou me alongando um pouquinho, porque o café a gente sabe como ele vai chapando, né? Pode perguntar, cabeça. Eu vou abrir um parênteses. O Padre Benedito... Ao vivo é bom, né, Mel? É. Porque sabe que tem gente falando, o Benedito lê papelzinho, até já falava. Ai, ai, ai. Mas eu tô lendo papelzinho, na sua testa, tá colado na testa do Jeff. Não é isso, Mel? Não, tá, não tem nada aqui, não. Mas não tem problema. O que o senhor percebe... O nego gosta de brincar mesmo. Claro, claro. O que o senhor percebe no meio espiritualista, que muita pessoa acredita ser um homem de bem, e no final não é ser um homem de bem, e eles estão indo tudo por caminho estranho. A cultura. A inteligência, se ela for mais valorosa de que a educação e o exemplo da vivência, a doutrina espírita, a doutrina dos espíritos, cai por terra. O senhor falou até mais triste. Mas meu filho, é de entristecer, meu filho. É sério, eu estou falando sério. Sim. Eu não falei triste porque a expressão do médium é de tristeza. Claro. Mas como eu sou um espírito, eu tenho sentimento. É. E você acabou de tocar no ponto clímax, aonde existe a queda e a lentidão da evolução humana. Dá valor porque fala bonito, dá valor porque tem que ser do jeito que eu acredito, dá valor porque está com a roupa que eu gosto, dá valor porque o peito velho fala velhinho, bonitinho, do jeito que eu quero, que nem meu avô. Mas não dá valor ao exemplo. Eu posso falar uma coisa mesmo, que eu não vou me aguentar? Fala, vou. Uma vez, quando o Edson começou, posso falar do diálogo, meu? Pode. Dos diálogos, começou um monte de gente procurar ele. É. Posso falar essas coisas, meu? Ó, tu sabe que vem bomba, viu? Tinha o Edson que se resolva depois, não posso? Sim. Aí eu falei pra ele assim, você gosta de escrever, né, seu Edson? É metidinho, não é? Não. Lixou. Gosta de escrever? Gosto. E eu pedi para ele fazer isso. Primeiro lugar, hoje vocês não têm a tecnologia? É. Eu vou pegar no garão, viu, meu filho? Não. Você quer ver se uma pessoa é séria? Como é que é o nome dessa coisa de vocês aí, meu filho? Ufa, como é que é o nome disso? Dos meios comunicativos de vocês? É... Facebook. Continue. WhatsApp. O que mais pode ter? Um Skype? As pessoas entenderam que onde eu quero chegar. Se não entenderam, eu vou ser mais claro. Sim. Quer saber se um médium é bom? Investigue a vida dele nas redes sociais. Claro. Porque se ele trabalha com mentor, uma vez eu relevo, outra vez nós relevamos, mas existe uma lei chamada sintonia. Se você vê o mentor, Benedito, fala bonitinho, é isso? Ó, que coisa bonita, porque tem gente que fala isso, pastor. Erudito. Erudito, essas coisas famosas de você. É. E o médico foi um pedaço de cavalo, maltratando as pessoas. Nem Benedito é Benedito, é mistificação. E nem médium tem, como se diz assim, um endossamento da espiritualidade. É marmota, meu filho. Eu estou falando deste médium para não falar dos outros. Claro. Porque, meu filho, o que nós vemos é isso. Você não diz que eu fiquei triste? Sim. Então, meu, foi a expressão hormonal do médium. Porque eu, quando você falou, eu fiz que nem você está fazendo agora. Eu estou exatamente 4 metros do médium. Eu fiz assim, que nem você está fazendo assim. É. Porque é algo que eu noto, até quando eu venho em outros lugares aí, com outros nomes, que você sabe, que eu fico folhando, olhando, as pessoas idolatrando, batendo palma, meu filho, não sai do lugar, meu filho. Aí vão dizer, ai, por que você evolui? Ah, não, mas eu sei porque eu fiz o curso. Aí eu olho assim, fico pensando. Ah, você evolui? Sim, eu estou falando agora 2 idiomas. Tá bom, né, meu neto? É. O que você faz de caridade? Pô, tá, eu tô fazendo o curso tal, do fulano tal, do mestre tal, do sacerdote tal, lalalalalalala. E distribui cesta básica. Isso. A caridade mais simplória é dar algo material. A mais satisfatória é você dar a sua ética moral. Oh. Então eu tô convocando a vocês, que gosto ou não gosto do que eu falo, em vasculhar a vida das pessoas, para vocês te dar respeito. E quando eu digo em vasculhar, alguns vão dizer, nossa, que coisa ruim. Não, meu filho. É isso que ele está falando aí. Porque senão, meu filho, é fácil. O médium Edson Roger vir incorporar Benedito, fazer agora um trabalho, posso falar, meu neto? Ele está fazendo um trabalho de evangelização que eu não estou dando não, também não precisa dar, meu neto. No, gratuitamente para as pessoas, nós viemos, falamos. E na vida pessoal dele é o canalha. Corrompe as pessoas, sexualizado, hipócrita. Você me perdoe, meu neto, eu trazer esse tipo de conversa, mas é diálogo com os espíritos, correto? Sim, sim. E eu, como espírito, eu vejo isso. É. Que Emmanuel, há muito tempo atrás, perante os carnados, já traz. Emmanuel, meu filho, é um chute no joelho. Para muitos. Por isso que eu muito vejo o prefácio dele, as pessoas parecem só falta rasgar a folha. Nossa. Mas é verdade, meu filho, você não sabe disso? É realmente. Porque se você ler o prefácio de Emmanuel, não estou me comparando a Emmanuel, mas pegue todos os diálogos que eu já fiz com o seu Edson e lê o prefácio de Emmanuel. Eu só trago, não o que Emmanuel traz, mas é o bom senso nas coisas. A Umbanda é uma religião faxeira, tem que rir, não tem problema. Não tem poder mesmo que você usa como bengala. Nem a doutrina espírita. Agora, se você é um mau caráter, fica na sua sintonia. Eu posso falar por mim, meu. Nenhuma entidade do seu Edson se manifestaria nele se ele fosse o que acontece aí. É. O que acontece aí, Benedito? Quem tem olhos que vê, que veja. Quem tem ouvido, que ouça. Tá bom assim? Sim. Então tá bom. E deixem de ser besta, viu, meus filhos? Porque vocês, olha... Muitas das vezes vocês... Vou trazer uma outra coisa. Poxa, meu, é coisa de velho mesmo. É meu jeito, é assim. Que vai e volta, né, meu? É. Olha como funciona o conhecimento humano. Isso até o Schwert já falou uma gravação e eu também, por aí. Aí você deu uma desculpinha de sintonia. É. Não cola mais essa coisa. Cola, não. Não, meu. Chegou numa palestra de um evangélico. Oxê, um bandista. Tire lá o que ele diz. Que você não gosta, e presta atenção se ele tem realmente o dom do Espírito Santo, mediunidade, se ele não vai falar uma coisa que tua alma não te toque. É impossível, meu filho. Uma coisa ele vai falar. Pega aquela coisa, leva para o teu congá. Por exemplo, respeitar o outro. Aí você leva para o congá. Se você pegar isso, e um dia você não tiver com paciência, e você, antes de maltratar alguém, você vai lembrar daquela palestra do evangélico, ou daquela palestra do espírito, ou daquela palestra de um outro bandista, e vai se tocar e vai respirar e vai tratar bem o seu semelhante, correto? Sim. Isso se chama evolução. Olha a diferença, meu filho. Agora, o que acontece não é isso. Você é um bandista, você é espírita, você é evangélico, você é católico, você é ateu, mas até à toa, outros não. E você só evolui pelo cubículo que você se infiltra, que não é o problema, você pode evoluir. Mas no momento que qualquer tipo de energia que não compete ao que o teu umbigo entende, lhe sugere não a praticar filosoficamente, religiosamente o que você cultua, mas praticar materialmente, fisicamente, o que você se alimenta, você é um estúpido, você é um arrogante, meus filhos, isso é evolução. E por não ser evolução, pare e pense. Olha, meu filho, nós estávamos ansiando. Você sabe, me conhece, né, meu filho? Por nós ter essa conversa tete a tete. É. Porque alguns vão se tocar. Vão. A maioria não, meu filho. E não é julgo, eu sou sincero, meu neto, desde o início de você. Mas o trabalho é gostoso porque fica assim, né? Um vai pegar e fala, nossa, então vai lá correndo, vocês aí, e leiam os livros que vocês já leram. Leiam de novo, mas gente linha, sintam. É. Você quer evoluir de verdade? Dê sentido à tua evolução. Não dê apenas raciocínio inteligente para evoluir. Porque se você não der sentimento, perde-se o sentido. E fica só a disciplina do pensamento. Adquirir, adquirir, adquirir, adquirir, adquirir. Até um dia explodir com a impaciência, explodir com a petulância, a pretensão, porque não vai explodir com a educação. Agora vai eprodir com cultura, né, meu filho? Porque eu sou culto. Mas nem todo culto é educado. Agora, todo ser educado, mesmo que não tenha estudo, é extremamente culto entre o convívio de paz, harmônico e de respeito e amor à sua semelhança. Está mais claro, meus? Se quiser, eu faço 4 explicações. Estou brincando. Eu gosto de falar isso porque tem gente que vai dizer, olha lá, ó, tá vai 2, não é isso? Ah, meu filho, eu não ligo para isso, não. Boa. Agora eu ligo assim, para aqueles que perdeu o sono. Isso eu ligo, viu, meu? Não é fácil prestar assistência espiritual aos homens. Fecha aspas. Quais, Pai Benedito, os maiores desafios para auxiliarmos na matéria e o que podemos fazer para facilitar o vosso trabalho? Acabei de dizer, meu. Respeito. Ninguém adquire respeito sem ter um pingo de educação. Posso falar sobre isso, meu? Prometo que eu não vou me alongar dessa voz. O que é educação, beleza? É simples. Não queira o outro o que você não quer para si mesmo. Sim. Não é isso que vocês falam? Mas hoje em dia até isso é um pouco duvidoso. Porque tem pessoas que estão até as tampas no inferno e acham bom. Então é complicado também ter isso como lei. Mas o que é educação, beleza? O que, se firma ser uma pessoa bem educada? É ser prestimosa, é ser cortês? O que, é ter educação, Benedito? Meu filho, educação é ter a sensibilidade de não corromper a verdade ali. De ter o préstimo para a tua sensibilidade, não mais para o outro. Primeiro eu falei para o outro. Ter o préstimo da tua sensibilidade de não se corromper pelo que sabe. Porque se pelo que tu sabe você corrompe em si mesmo o que você diz nutrir pelo coração, você não é inteligente, você é burro. Porque a burrice é que causa dor, meu filho. Todo entendimento que causa disputa, dor e rompante é burrice. Contrariedade, né? É burrice, meu filho. Aí vocês vão dizer que não. Aí vão te dar a desculpinha de novo de lei de sintonia. É artifício do ego. Ah, eu não me sintonizei com a vibração daquela pessoa e eu me aborreci. É como a verdade, né, meu? Tem tanta gente hoje que se queima com a própria verdade que não precisa alguém contrariar para ela já se ter ferida. Porque a verdade dela já é uma ferida aberta. É uma ferida que ela tem que proteger mordendo, rosnando e chagredindo. Mas que cultura é essa, meu filho? Que falta de educação à própria vida. Eu posso falar uma palavra bonitinha? Que eu gosto de cutucar para depois dizer que não é peito velho. Posso? É, pode. Que falta de toucher. Não é isso? Sim. Fazer o quê? Continue, né, meu filho? Eu respeito o grau de consciência. Agora eu estou usando o ego, viu? Das pessoas. É igual o senhor falou antes. Está enfesado? Vá ao banheiro. Isso, meu. Vai fazer cocô, vai, meu. Resolve um pouquinho. Estamos chegando nos minutos finais desse segundo encontro. Vamos. Tá passando durado, meu filho, a voz de mexer que tá nervoso. Eu não tô nervoso nada. Eu tô aqui calminho com o meu cara. Também. Vou falar. O senhor que tá acelerado com esse café aí. Mas meu filho, é meu jeito, é sem café é pior, tu já viu, né? Eu tô com o café, começa a amortecer o psiquismo do médico. É. Eu gosto de falar essas coisas. É. Que muitas vezes pergunto, Benedito, por que que preto velho toma café? Posso falar, meu Sim. Nome? Posso falar? Qual nível você quer? Nível 10. Vou. Nível 10? Eu falo essas brincadeiras que eu comprometo o senhor depois, tá vendo? Porque ele tá agotando. É. Alguns vão dizer que o café é um processo cultural. É isto? Ó, que é a escrava, aquela coisa. É. Eu uso... para harmonizar os chakras inferiores. O café, para mim, funciona como um magnetizador. Para mim, funciona muito como uma espécie de códigos. Uhum. Entende? Algumas proteínas que tem no café, a cafeína em si, a química dela eu utilizo nas suprarrenais do médico. Não acelera, desacelera. Uau. Entende? Agora, Sim. vocês, humanos... sem incorporação de tomar, fico ligadão, não é isso? Não, o psiquismo do médium vai dormindo. Entende, meu? Claro. O cérebro do médium, o cérebro dele, é como se tivesse uma espécie de dormente. Entende, meu? Sim. E propositalmente, que o médium é semiconsciente, ainda mais para inconsciente, mas isso vai mudando, vai ficando os pensamentos dele muito embaralhados. Isso nos ajuda. Porque no momento que o médico fica muito com ideais, ideiazinha, acontece o que vocês já sabem. Não é mistificação, mas daí o processo anímico estaga a coisa. E Benedito, e as gracinhas? É minha mesmo. Eu gosto de fazer as gracinhas, né, meu? Então... E é para cutucar vocês que só querem, como é que diz, aparência, não informação. Boneco de posto. Isso, eu fico nem boneco de posto, que é para cutucar mesmo quem só gosta de demais. Mas não gosta da informação, né, meu? Mas hoje eu vou botar tudo na conta do Emanuel, tá bom? Eu também. Se decide com ele, vai lá falar com o Emanuel. Lava as minhas mãos. Por isso que eu tô tendo assim uns comentários muito superficiais. Claro que sim. Uma pergunta, seu cabeço. Zita, já ouvi que o momento que está sendo publicado, o Diálogo com os Espíritos já tem 6 anos de caminhada. E lá atrás. Quando o senhor chegou no diálogo 66 ainda, teve um momento que o senhor falou um pouco da história do diálogo, no momento em que ele foi criado no astral. Fala mais uma vez pra gente, Vô, por que o diálogo foi criado e por que agora? Meu filho, nós não podemos dizer que o diálogo mudará. Claro. Mas é uma muda. Sim. É uma mudinha de árvore, né, meu? Claro. Uns corações vão se fazer um celeiro esverdejante. Outros, uma pedra ressequida. Fazer o quê? Fazer o quê? Não podemos fazer nada, né, meu amigo? Nós respeitamos. É. Agora, o diálogo com o Espírito, eu vou falar uma coisa muito interessante dentro do meu ponto de vista. Sim, senhor. Tá bom, meu? O Ajunxê faz suas viagens, já falou com vários médicos. A mensagem é como o ar que vocês respiram. Vocês quiserem, tampa nariz um pouquinho, que sai de você, viu? É simples, né, meu amigo? Sim. Sai de perto. Ou se você quiser, respire, absorva, pencha, crivo da rajão, consinta e depois suspire. Quando você suspirar, você aprimorou o que sabe. Aprimorou o que entendeu pelos espíritos e compreendeu. Quando você compreende pelo coração... Você é luz. Porque eu não posso dizer que a minha informação seja luz. Ela é uma energia. A Agora vocês é a bateria que vai causar luz. Correto, meu? Então o diálogo com os espíritos, em 1968, está ouvindo, meu neto? Ele foi, vamos dizer, idealizado para se materializar aqui, no plano físico, nessa data, mas ele foi já moldado para os umbrais primeiro. O diálogo com os espíritos começou nos umbrais. Se eu não tinha falado para a voz de um cheiro. É, realmente. Entende, meu? Porque se nós contar risca, foi principalmente na Inquisição. Mas obviamente que não tinha estrutura. Jefferson Viscardi não era Jefferson Viscardi. Sim. E tinha uma estrutura realmente de conversações. Nossa. Em vários grupos, em vários elementos. Pelo simples detalhe, meu. Em outros lugares do planeta, essas sementes estão germinando. Alguns séculos atrás, você era um bandista desencarnado, quem lhe resgatava era espírito da Umbanda, correto? Sim. Há pouco tempo atrás, você pegava os livros de Chico, você lia lá, eu vou falar, meu filho, não é racismo e preconceito. Mas os primeiros livros de Chico, ele tinha um certo... André Luiz teve uma sensibilidade tremenda e caridade para não botar negão, preto, negro. Mas ele sempre botava um homem forte com um nariz pequeno. Está lá nos livros, para quem quer estudar. Não é que o espírito era racista ou Chico Xavier era racista. Não. É por caridade aos espíritas mesmo. E ao entendimento do momento. Por que eu estou trazendo isso? Muitos donos de escravos eram socorridos, na maioria das vezes, por brancos. Mas no livro Ação e Reação, houve um acontecimento de escravos resgatar uma senhorinha branca. Eu não vou dizer o que aconteceu, mas leiam como elas chamavam esses espíritos. E essa senhorinha, pense, meus filhos, onde eu quero chegar, ela fazia caridade, meu neto. Ela se dizia bondosa, mas no momento que ela viu pela forma que não era aquilo que ela pensava, o negro passou a ser macaco. Está no livro. Se vocês quiserem, ler entre linhas, viu? Por que você está dizendo isso, Benedito? Você é um bandista. E se no outro lado quem lhe socorrer for um evangélico? For um testemunho de Jeová? Ou evangélico? Se no outro lado for um preto velho? Ou espírita, se no outro lado for um islâmico, um hindu. Então, um diálogo com os espíritos traz essa semente de igualdade, porque desde da Inquisição para cá, qual data, Benedito? 1494, para cá. Iniciando no Velho Mundo, está ouvindo, meu filho? Para cá, em si. A este trabalho, que o nome não era diálogo com os espíritos. Vamos falar de novo, porque sempre tem uns aí que vão, olha lá, está viajando. Então, são sementes. Tanto é, meu filho, que o diálogo com espíritos tem outros seres encarnados que fazem a mesma coisa com você, só que com outras roupagens. Sim. Faz parte da mesma semente. O Tiriri, em outro médio, Pita. Como é que é o nome? Michael Pitas. Falou sobre isso. Sim. Não falou para a voz de um cheiro? Claro. E ele não tem contato com este médio. Como é que é o cheiro, meu filho? É, realmente. Então, o diálogo com o espírito, ele pertence a uma árvore e é uma semente, que no Brasil vai se espalhando para o mundo, como outras pessoas do outro país vão vir para cá, até chegar daqui a uns anos, que talvez já foi indicado, já tem mais velhinho, físico, ou talvez nem mais, de quando você desencarnar, não ter aquela surpresa de nos dar o trabalho e sair correndo atrás de vocês para ajudar. Estou pegando leve, viu, meu? Sim. Porque o problema não é esse, é muito mais profundo. Eu vou deixar na mente de vocês que estudam. O que aconteceria se no outro lado, você, que tem uma fé ferrenha e se diz ser caridoso, fosse resgatado com amor e com carinho por uma pessoa, não a pessoa, mas por uma instituição, não a pessoa, que prega totalmente contra aquilo que você tem fé. E pior, para não dizer melhor, você é convidado a trabalhar lá. Pelo que você é, não pelo que você era.